os colegas vereadores e vereadoras, as pessoas da segurança pública que hoje receberam a homenagem de destaque 2019, fizeram parte da mesa nossa delegada Rosane, a diretora penitenciária Mara, chefe dos bombeiros Davi, chefe da Polícia Rodoviária, o sargento Luciano, também o chefe da Patrulha Ambiental, o Fernando. Segurança pública é fundamental numa sociedade que quer ter a liberdade. E a liberdade, ela existe com segurança pública, que nos dá esta condição de liberdade. Liberdade com responsabilidade. Tenho a certeza que todos homenageados como destaque essa noite são um orgulho para suas famílias, né, seus familiares. E nós também ficamos felizes em poder proporcionar esta homenagem a todos vocês que colocam suas vidas em risco para nos proteger. Receberam homenagem como destaque 2019, Paulo Roberto Guimarães, representando os bombeiros, Nelson Pimentel Teixeira, agente destaque 2019, Yuri Nietzsche, pela Polícia Civil, destaque 2019, Fernando Henrique Sander, pela Polícia Ambiental, a Patran, que tem um trabalho fundamental nas questões ambientais e de preservação. Nós que vivemos dias onde a degradação do meio ambiente nos preocupa e compromete as gerações futuras, vereador Telmo. Então, o trabalho de todas as polícias e a da Polícia Ambiental, ela é fundamental. Nós precisamos viver com sustentabilidade. E também Júlio Henrique Zomer, da Polícia Rodoviária, destacamento aqui de Taquara, que também é o destaque 2019. Parabéns a todos vocês, parabéns às corporações às quais pertence, e nós nos sentimos felizes por esta noite poder prestar essa singela homenagem, mas que é com muito orgulho que nós, legisladores do município de Taquara, temos esse reconhecimento pelo trabalho prestado aqui na nossa região. Também estou encaminhando votos de pesar pelo falecimento da senhora Aida Machado Abreu, vó de um funcionário desta casa, o Gustavo, que veio a falecer no último dia 30 de novembro. Da mesma forma, a Irena de Moura, que veio a falecer no dia de hoje, mãe do nosso secretário da Fazenda, João Moura. E também Suzana Aparecida Vinim Michel, que também veio a falecer no dia de hoje. E eu ainda, o vereador Telmo, tivemos no hospital. Ainda na semana passada, ela acometida de um câncer, nos deixou. Então, fica meus sentimentos a todos os familiares desses seus antes queridos, né? A dona Aida Machado Abreu, a dona Irina de Moura e Suzana Aparecida Vinis Michel. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.